Nesta quinta-feira, dia 16 de maio, na Câmara de Vereadores foi realizada uma audiência pública sobre a violência contra a mulher e formação da rede de atendimento à mulher. Essa audiência foi realizada pelas vereadoras Marilúcia Deschamps Rosa e Franciele Bach. Vamos conversar agora com a vereadora Marilúcia Deschamps Rosa para sabermos como surgiu essa ideia de fazer esse pedido para ser realizada esta audiência aqui na Câmara de Vereadores. Vereadora, hoje a Câmara lotada, as pessoas vieram para prestigiaram. Como surgiu a ideia de vocês fundamentarem esse projeto junto ao Legislativo Municipal? A gente até agradece, né, a vinda da comunidade, da sociedade, pois é um assunto bem polêmico, a gente sabe que está aí. Infelizmente, nós temos alguns dados que é difícil a gente falar, mas temos que colocar isso aqui para os nossos gasparenses, né? De acordo com a Polícia Militar de Gaspar, somente no ano de 2018, a Polícia Militar atendeu 169 ocorrências relacionadas à violência doméstica. E entre janeiro e fevereiro deste ano, 9 ocorrências. Então, cabe realmente, né, por esses fatos, a mídia realmente também estar apresentando esses dados, surgiu a ideia, então, nós duas apresentarmos esse requerimento e foi aprovado na Câmara de Vereadores para que a gente fale realmente sobre esse assunto e traga todos juntos, através do Conselho da Mulher, que também foi aprovado por nós, que a gente fez uma reestruturação, queremos primeiro saber de todos os dados. Então, nós temos a Polícia Militar, nós temos da Saúde, do CREAS, números que eles não estão interligados ainda. E essa audiência pública, ela vem então trazer realmente aquilo que nós queremos trazer e ter a formação realmente dessa rede. Major Pedro, comandante da Polícia Militar, também presente nessa audiência pública contra a violência contra a mulher e a formação da rede de atendimento à mulher no município de Gaspar. Sabemos aí das crescentes ocorrências envolvendo violência doméstica, principalmente contra a mulher, né? Temos a preocupação em resolver esses problemas e eu acredito que essa audiência pública venha a somar no sentido de reunir os órgãos que atendem, né, esse tipo de ocorrência e buscar uma parceria, buscar um trabalho em conjunto para que tenhamos maior eficiência, né, no atendimento preventivo e repressivo também a esse tipo de ocorrência envolvendo a violência contra a mulher. Major, a Polícia Militar é o órgão de segurança pública que mais está ligado, conectado com as pessoas e com as mulheres também, no caso de ocorrências, e em Gaspar números são elevados nos últimos meses, últimos anos aqui na cidade. Os números aumentam em todo o estado, em todo o país, infelizmente é uma realidade que temos que conviver e estamos trabalhando para melhorar isso. Sabemos que muitas vezes os números não aumentam por causa do aumento de ocorrências, mas talvez por causa do aumento de denúncias, né? Porque hoje a mulher se sente mais confiante em denunciar, né? Ela sabe dos seus direitos, luta pelos seus direitos e está denunciando mais. E isso faz com que o nosso trabalho seja importante no sentido de proteger essa mulher que já foi vítima de violência também. Então utilizamos o nosso trabalho da Rede Catarina de Proteção à Mulher, que faz visitas preventivas a essas mulheres vítimas de violência, faz a fiscalização do agressor para verificar se ele está cumprindo as medidas protetivas e dentro desse contexto estamos buscando melhorar as condições para todos. Doutora Andresa Borinelli, promotora de Gaspar, participando dessa audiência pública, onde se debateu a criação de uma rede de proteção à mulher no município de Gaspar. Qual a importância para a cidade essa criação? Bom, essa rede vai padronizar, né, a forma que nós vamos poder atender essas mulheres vítimas. A gente vai ter mais estrutura, a gente vai ter uma equipe melhor, vai poder dar mais celeridade aos processos e também trazer, eu acho, um pouco mais de conforto para essas mulheres que às vezes se sentem um pouco desamparadas e até revitimizadas, né, quando tem que procurar as autoridades, às vezes em vários locais, relatar a mesma situação para daí terem um atendimento. Com a rede, a gente encurta esse caminho e a mulher acaba sendo atendida de uma forma melhor e mais célere. Doutora, a senhora falava em sua fala que agora, mesmo a mulher desistindo do processo, a justiça já toma conta e prossegue com o processo contra o agressor. Isso, se for crime de lesão corporal, mesmo a mulher dizendo que não quer andamento, o Ministério Público, ele dá continuidade ao processo, independente da vontade dela. Se for crime de ameaça também, depois de recebida a denúncia pelo juiz, né, competente, o processo ele também continua, ainda que a mulher não queira dar andamento. O que é bem comum ainda, as mulheres chegarem lá no final e pedir, né, para desistir, dizer que não querem mais, enfim. Então, com a Lei Maria da Penha, ela mudou bastante coisa, né, e oportunizou isso, porque a intenção aqui é realmente punir esses agressores para que não façam isso novamente, né. E no último ano, os casos têm diminuído ou aumentado aqui no município? Júlio de Gaspar? Bom, é aquilo que o Major falou. Eu não sei se os casos têm aumentado, se as pessoas têm denunciado mais. Mas sim, a gente tem um número maior de ocorrências relacionadas à violência doméstica. Prefeito Kleber Vandal também presente nessa audiência pública, nessa noite aqui na Câmara de Vereadores. Prefeito, a importância de Gaspar estar recebendo esse projeto para a criação dessa rede de proteção para as mulheres aqui em Gaspar. A nossa cidade está crescendo, está evoluindo, a população aumentando e isso demonstra, né, a importância de o poder público acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento em todas as áreas, né, em todas as ações. E a questão da defesa das mulheres, da defesa das crianças, deficientes físicos, dos idosos, é um trabalho que a gente precisa cada vez mais trabalhar no sentido de aprimorar, né, no sentido de a gente oportunizar as mulheres e a todos esses segmentos condições de serem atendidas, de quando acontecer algum tipo de violação de direitos, algum tipo de violência, um poder público, né, essa rede ter condição de fazer o atendimento, de fazer o encaminhamento adequado e principalmente antes disso, né, de a gente fazer um trabalho de prevenção, né, de cuidado, de se antecipar ao problema para minimizar e diminuir esse tipo de situação na nossa cidade. Também presente nessa audiência pública na Câmara de Vereadores sobre a criação da rede de atendimento à mulher no município de Gaspar, o delegado da Polícia Civil do município, Dr. Bruno Éfori. Dr. Bruno, a importância da criação dessa rede de atendimento à mulher aqui para Gaspar. Exatamente. Esse protocolo de atendimento que será criado com a participação de diversos órgãos serve justamente para melhorar esse atendimento e evitar a revitimização da vítima por parte dos próprios órgãos envolvidos nesse protocolo. Porque a partir do momento que você cria essa rede de atendimento, você consegue dar uma melhor qualidade, não só no atendimento, mas inclusive de orientação legal. Porque muitas das vezes os próprios atendentes não sabem de que forma orientar, de que forma proceder naquela situação, e as vítimas não se sentem mais encorajadas a procurar as instituições, sejam órgãos policiais ou outras instituições da rede de saúde, assistente, assim por diante. Estou criando esse protocolo principalmente por isso. No segundo momento, em virtude da estatística que está cada vez mais aumentando aqui na nossa comarca, nós não temos casos de feminicídio, que é a violência mais grave, mas nós temos vários casos de violência física contra a mulher, em que inclusive com uma incidência muito grande de desistência no prosseguimento, já que não consegue ver efetividade nas medidas protetivas, enfim, nos protocolos de atendimento. Então a criação desse protocolo vai permitir com que a gente dê maior amparo a essas vítimas. Doutor Bruno, a delegacia sempre de portas abertas para atender as mulheres que são vítimas de violência aqui no município. Exatamente, nós temos um cartório específico para atendimento dessas vítimas, que são policiais habilitados a prestar esse tipo de depoimento, que deve ser um depoimento separado, em sala separada. Nós temos atendimento psicológico e, inclusive, um requerimento de medidas protetivas que tem aumentado bastante aqui na comarca. Nós temos tendo o amparo do Poder Judiciário na concessão dessas medidas protetivas. A união dos órgãos de segurança pública é muito mais importante quando se forma essa rede, doutor. Exatamente, porque daí junta tanto o trabalho preventivo, que pode ser realizado pela Polícia Militar, quanto o trabalho repressivo e investigativo por parte da Polícia Civil. Então, criando esse protocolo, nós aumentamos a comunicação e, inclusive, a fiscalização desses agressores. E a Polícia Civil tem, inclusive, um disco de denúncia. Exatamente. Nós temos duas formas de fazer a denúncia, porque nós temos que baixar aquele mito de que roupa suja se lava em casa, de que problemas de violência doméstica devem ficar exclusivamente em âmbito familiar. Não. A sociedade e os órgãos têm que cada vez mais tomar um comportamento ativo e denunciar esses casos, porque às vezes a vítima não se sente à vontade, está excluída do seu âmbito familiar, de amizade, e não se sente confortável em fazer a denúncia. Quem não quiser colaborar de uma forma que se identificando, tem a denúncia anônima que pode ser feita através do número 181 da Polícia Civil. Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, Ciro André Quintino, essa reunião da população compareceu em grande número nessa noite aqui, presidente. É verdade, né, Gil? A população compareceu, principalmente as mulheres, né, que é um assunto realmente de interesse das mulheres, e a vereadora Mariluce e Franciele, desde 2017, desde o começo dos seus mandatos, vem defendendo essa bandeira, né, de defender as mulheres, a causa das mulheres, né. Então, eu acho nada mais justo que elas hoje organizarem essa grande audiência pública, vindo aqui, temos aqui grande debate, e as mulheres aqui do município de Gaspar, claro, os homens também estão presentes, vieram prestigiar, dar o apoio e realmente tirar suas dúvidas. Temos aqui o comandante da PM, também um delegado, Bruno, né, que se faz presente, e vai ver como é que está essa, primeiramente, a situação aqui no nosso município de Gaspar com relação à violência da mulher. Vereadora Franciele Bach, uma das idealizadoras desse projeto para a criação dessa rede para a proteção da mulher aqui em Gaspar, juntamente com a vereadora Mariluce de Champs Rosa. Eu e a Mariluce, a gente vem trabalhando, né, desde 2017, debatendo abordando esse tema, né, de violência contra a mulher aqui na Câmara. E esse ano, então, a gente, junto com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher aqui de Gaspar, a gente propôs essa audiência pública para criarmos, né, uma rede de atendimento para proteger a mulher gasparense. Então, o intuito dessa audiência pública é ajudar as mulheres gasparenses a terem mais informações, né, de como fazer a denúncia, quem procurar e, obviamente, né, trazer isso à tona. Esse é um debate nacional, estadual e que ele está presente aqui na nossa cidade de Gaspar também. Então, a ideia é proteger as nossas mulheres e com a rede, com certeza, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria da Saúde, Assistência Social, a própria Câmara também podem dar esse auxílio, esse apoio para as mulheres. Da Câmara de Vereadores, falando sobre a audiência pública, sobre a formação da rede de atendimento à mulher no município de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.